Então, localizador, gol 1476. 476, complete final de S, torre no 8612 agora. 476. Torre no 8612, gol no 476. Salvador, bom dia, o gol no 476, estabilizando o localizador da 10. No 476, Forte Avistando. Avistou o gol 1476, 1300. Livre pouso no 60 com 612. Pouso no 476. O gol 187 está pronto para o ataque com o POB 156, autonomia de 4 horas, alterno galeão. Autorizado até o ponto de espera, 1013 o ajuste, chama pronto para decolagem. Ok, vai chamar no ponto de espera pronto, gol no 8 no 7. Espera pronto, voo no 8900. A linha mantém. A linha mantém. No solo 59, Alfa e Índia, portão 01. Alfa e Índia, portão 01, gol no 476. no 476. Sente. Gol no 817 está livre, 160 com 612. No 7 a 01 1935. 198, obrigado, bom dia. 198, afirmativo. Controle Salvador, bom dia, gol 1817. Bom dia, gol 1817, contato radar na decolagem, sub mantém onde de voo 360, vou dar. Extensão 360 com a proa de Dael, muito obrigado. Prossiga. Prossiga. Prossiga. Prossiga. 817, chame Recife, frequência 12, corrijo, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8, corrijo. A primária é 13325 e a secundária é 251. Então vai chamar Centro Recife 13325 e a secundária é 125 decimal 1. Afirmo, tenha um bom dia e um bom voo. Muito obrigado, até a próxima. Controle Mateus, boa noite, é o gol 1184. Bom dia, Azul, Alfa Yankee, Mike. Prossiga. Alfa Yankee Mike no pátio 3, posição 4. Solicito autorização para cheque de motores no máximo 5 minutos. A Império já está ciente. Ciente, informe término. Afirmou Yankee Mike, saúde. Afirmativo, eu estou ciente do cheque, informe término. Bom dia, o gol 1331. Três, três, um, prossiga. Autorização Congonhas 400, só pronto pra Copa. Só um instante. Obrigado. No cópia. Prossiga. Autorizado São Paulo Congonhas 400 via Perisic 58. Decola da pista 10 com curva direita. Sai na Dael, mantém a radial 198 até 80 milhas e após voa sagaz. O controle 19 decimal 8. Aciona 5025. Conforme 400 São Paulo Congonhas, é por isso que 58, decola da 10 curva direita no perfil da Dael a 190 até 80 milhas, após sagaz, 119,8 controle, 5025 transforma. Está corretinho, pronto. Chama lá pronto, 361. Frank Mike, informa final do teste motores. Bom dia, obrigado. Bom dia. Alô Salvador, bom dia, o Sam Mike, Hotel Mike. Prossiga. É, já informado a Infraero, coordenação com eles, nós pretendemos dar partida aqui no motor 1, na posição 9, por 8 minutos, em marcha lenta. Ele está informado com a Infraero, estou ciente e informe no término. Positivo, informaremos no término, obrigado.